Se esse episódio não ficar bom é por dois motivos. Primeiro que eu não tô tomando tereré, e segundo porque eu tô gripado. Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala galera, Jonathan Fernandes na área, mais uma quinta-feira, mais um Teólogo de Quinta. Estamos em reta final da terceira temporada do nosso programa, que já é tradicionalíssimo aqui, né, nas redes, na podosfera, digamos assim. Já estamos aí conhecidos na rua da minha casa, já somos muito conhecidos aqui dentro do meu bairro, então tá suave. E hoje eu trouxe um assunto bem legal, de uma leitura que eu concluí recentemente. Mas antes de a gente partir para o tema, aquele recadinho que você já sabe, que você já conhece, já virou aqui rotineiro no nosso Teólogo de Quinta, que é para falar do padrinho do Teólogo de Quinta. Você sabia que você pode ser um padrinho ou uma madrinha do nosso programa? Isso mesmo, você pode patrocinar o nosso programa com 2, 10 ou 20 reais. Você escolhe o plano, o melhor plano, né? O plano que cabe no seu bolso. E, pô, esses três planos aí são super acessíveis, né? Basta você ter um dinheirinho sobrando, você pode nos ajudar. E todos esses planos te dão recompensas, isso mesmo. Você, além de estar ajudando o Teólogo de Quinta pra gente trazer conteúdos com mais qualidade, manter o nosso conteúdo semanal, você também vai estar recebendo recompensas. Isso mesmo, com R$2, além do texto que você já recebe toda segunda-feira no blog, você vai receber um texto extra no seu e-mail semanalmente. Isso mesmo, você vai receber um texto extra, além do que você já recebe na segunda-feira. Um texto exclusivo aí, não necessariamente meu, pode ser de alguns amigos meus que também escrevem, e vai ser muito da hora. Com R$10, ajudando com R$10, você, além de receber o texto extra, né, e todo o material que a gente produz de graça, você também vai estar recebendo um podcast extra mensal. E o legal desse podcast extra mensal é que você mesmo vai sugerir, escolher o tema que você quer desse podcast. E colaborando com R$20, você vai ser premium. Então, além de receber todos esses conteúdos que o plano de 2 e o de 10 já te dá, o plano de R$20 também te permite a fazer parte da produção do Teólogo de Quinta. Como assim, Jonathan? Você vai estar no grupo do WhatsApp do Teólogo de Quinta, de apoiadores, e você vai estar sugerindo temas, sugerindo pautas, e o tema que você sugerir, a gente vai conversar, vai dialogar e vai montar a pauta do Teólogo de Quinta. Olha que legal. Já imaginou? Você está ajudando a produzir o podcast que você vai ouvir. Muito da hora, né? Então é isso aí. Agora, sem mais delongas, vamos pro episódio. Então, cara, eu terminei de ler recentemente o livro Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Confesso que eu tenho uma história muito, muito íntima com esse livro, porque, primeiramente, eu sou muito fã do pastor Jonas Madureira, né? Pra quem não conhece, eu vou ler aqui exatamente o que tem no livro, né? A descrição dele, né? O Jonas Madureira é bacharel em teologia pelo Betel Brasileiro, e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bacharel e mestre em filosofia pela PUC, né, São Paulo, e doutor em filosofia pela USP, e Universidade de Colônia, Alemanha. É professor de teologia sistemática, filosofia e hermenêutica nos seminários Martin Busser, e servo de Cristo e autor de filosofia, volume do curso Vida Nova de Teologia Básica. É também pastor na Igreja Batista da Palavra, em São Paulo. Esse livro Filosofia eu também tenho, ainda não li. Mas eu tenho, comprei ele, tá lá lacradinho ali, só esperando outros livros que estão na frente dele para eu terminar de ler. Então, como eu vim dizendo, eu tenho uma história bem íntima com esse livro, porque logo que o Jonas Madureira lançou, eu já tive uma curiosidade, porque eu peguei todas as aulas de Inteligência Humilhada em 2015, se não me engano, quando eu fazia um curso de biblioteconomia. Na verdade, é um curso de auxiliar de biblioteca. Então eu acabei que me interessando, o meu interesse pela teologia, ele já é antigo, né? Mas eu comecei a me aprofundar e querer realmente entrar nesse universo foi em 2015. E foi logo no período que eu comecei a ver as palestras dele, né? E eu assisti todas as palestras e tal, e eu achei muito legal, velho. Achei muito da hora, eu achei muito interessante e eu queria mais materiais como esse, né? Então, desde então eu comecei a ser muito fã do pastor Jonas Madureira. E para quem não conhece o pastor Jonas Madureira, ele é um pastor da Igreja Batista. Ele tem uma forma de abordar os temas teológicos, ele tem uma forma de pregar, inclusive, que é muito bom, é muito original, sabe? E além de ser muito original, ela fala no nosso coração, sabe? Você percebe que Deus fala através do pastor Jonas Madureira. Inclusive, eu tentei trazer ele aqui pro plataforma, né? Cheguei a mandar mensagem para ele, mas até agora ele não me respondeu. Espero que com esse podcast ele chegue até ele me responda pra gente gravar um podcast por plataforma, que é o nosso programa de bate-papo. E então você pode também acompanhar o trabalho do pastor Jonas Madureira pelo canal da igreja dele, né? Que é a Igreja Batista da Palavra, que tem as mensagens que ele ministra na igreja dele. É muito da hora. Então, o livro Inteligência Humilhada foi lançado em 2017 pela editora Vida Nova. E só contextualizando como é que essa minha experiência com o livro. No final de 2017, início de 2018, eu cheguei a trabalhar. Eu mudei meu horário pro período da noite, né? Na madrugada, no caso. Eu trabalhava no call center e aí eu fui pra madrugada. Então, geralmente, madrugada no call center não cai muita ligação, né? Tá todo mundo dormindo, então não cai muita ligação. Então a gente ficava com muito tempo livre. E nesse começo de adaptação, que eu conhecia pouca gente no período da madrugada, eu ficava acessando a internet. Eu entrava lá, porque dava para acessar algumas coisas da internet, óbvio, não tudo, não era tudo liberado, mas algumas coisas eram, né? E aí eu entrei lá e coloquei Inteligência Humilhada, Jonas Madureira, velho. E o que tinha disponível lá no Google lá para ler, eu lia, porque eu não tinha um livro ainda, né? E todo dia, né? Todo dia eu ia lá, lia um pouquinho e ia devorando aquilo, sabe? E eu amava muito. E eu já cursava teologia, já cursava bacharel em teologia. Então foi um aprendizado enorme para mim o livro de Jonas Madureira. E aí quando eu comprei, enfim, comprei, né? Velho, eu li esse livro com uma calma, com uma paciência de Jó, assim, sabe? Eu acho que eu comecei a ler esse livro em maio ou foi em junho desse ano. E eu só cheguei a concluir agora. Pra você ver como que eu tava lendo sem pressa, sabe? Eu tava lendo sem pressa, eu tava degustando cada parte do livro. E eu queria falar, conversar com vocês um pouco sobre esse livro. E até indicar pra vocês, né? O livro que vale muito a pena. Essa leitura. Então é um tipo de podcast novo. Eu nunca gravei aqui sobre livro nenhum, sobre nada em relação a isso. Então posso ser que eu não vá muito bem nesse aspecto. Mas vamos lá. Você já conhece o formato do Teólogo de Quinta, então a gente é assim mesmo. Então o livro, ele tem o prefácio de nada mais, nada menos que Russell Shedd, né? Foi um grande teólogo e inspirou muito o Jonas Madureira, que infelizmente faleceu, né? O Shedd era PhD em teologia, então ele chegou a falecer logo nesse período de lançamento do livro do Jonas Madureira. Então, o livro é numa temática mais ampla. É óbvio que o próprio Jonas poderia falar melhor desse quesito do livro, mas assim, na minha visão, e que eu possa falar, comunicar para vocês melhor, ele fala de como a nossa fé, ela não reduz em nada e ela não anula também a nossa inteligência, né? E vice-versa, como a nossa inteligência, ela também não anula a nossa fé. Então, o termo inteligência humilhada nada mais é do que a sua inteligência, a sua sabedoria, né? A sua academicidade, digamos assim, ela não ofusca a sua fé, né? Ela não anula a sua crença. Você não precisa ser burro para ter fé. E aí o Jonas Madureira, nesse livro, ele pega emprestado muito do que Calvino e Agostinho, né, escreveram e falaram sobre a teologia propriamente dita. Então, ele vai fazer abordagens teológicas e também filosóficas a respeito de como o homem tem necessidade de ter uma crença, tem necessidade de ter uma fé, e como isso não necessariamente precisa competir com a sua razão, né? É aquele fator histórico de que a gente não precisa anular a nossa sabedoria, a nossa graça e de conhecimento, digamos assim, que é até algo que Jesus pede, Jesus pontua, né, que o povo padece por falta de conhecimento, por ter uma fé, entendeu? Você acreditar em milagres, acreditar que na ressurreição de Cristo, acreditar de que ele, em seu nascimento virginal, acreditar que ele realmente é Deus, acreditar que ele ressuscitou, que ele vai voltar, e todos os milagres que ele fez, andou por cima das águas, transformou água em vinho, isso não anula o seu conhecimento, isso não faz de você uma pessoa tapada, né, usando termos aqui bem radicais. Isso não necessariamente te faz uma pessoa que não precisa estudar. E o Jonas Madureira fala isso com propriedade, né, porque estuda filosofia, né, porque estudou filosofia e a filosofia trata muito disso, desse aspecto de entender o ser humano, né, à luz dos próprios livros e pensadores e filósofos passados. E o livro é dividido em 5 capítulos, né? O capítulo 1 é a teologia diante de Deus, o capítulo 2 é o conhecimento na desgraça, o capítulo 3 é o Deus humilhado, o capítulo 4 é a teologia do autoconhecimento e o capítulo 5 é a traição dos teólogos. E eu queria falar um pouco sobre o que eu aprendi sobre uma teologia feita diante de Deus, né? Eu costumo dizer, e vocês que são meus ouvintes já há algum tempo sabem que o termo teólogo de quinta, né, que eu criei o podcast, ele faz uma referência a mim, né, que sou um teólogo meia boca, digamos assim. O que, que eu tô querendo dizer com isso? É que eu sou um teólogo que não fala só em teologia, eu não sou um teólogo que vive baseado só em teologia, então... Eu sou um teólogo que as pessoas olham pra mim e não veem um terno e gravata. As pessoas olham pra mim e não veem um púlpito. As pessoas olham pra mim e não veem um templo físico ao qual eu congrego. Então é por isso que eu sou um teólogo de quinta. Eu sou um teólogo que falta muita coisa. É por isso que eu brinco com esse termo teólogo de quinta. E também porque o nosso programa vai ao ar todas as quinta-feiras. E esse livro, ele meio que me representa nesse aspecto, né? Porque... ele mostra o como a gente tem uma ânsia de ter uma fé, e o pastor Jonas Madureira vai falar isso no livro, né, sobre essa divisão de que, bom, quem eu sou, no púlpito eu sou o pastor, na sala de aula eu sou o professor, como é que funciona isso na minha cabeça, né, essa subdivisão de tarefas, essa subdivisão de quem eu sou e de quem eu represento, ela mexeu muito comigo também. Por exemplo, aqui eu sou apresentador de podcast, mas quando eu sair daqui, e aí depois quando eu for pregar domingo na minha igreja, eu sou o pregador. Então, essas confusões, essas multitarefas que nós exercemos, faz com que nossa cabeça muitas vezes funcione em ritmos paralelos, em ritmos que confundem, pô, quem eu sou de fato, né? Eu sou o cara da fé ou eu sou o cara da razão, né? Eu sou o cara que prega a palavra ou eu sou o cara que cita livros? Então, essa confusão que acontece na nossa cabeça, ela faz com que a gente esqueça o que realmente Cristo representa em nós. Ela faz com que a gente perca realmente o significado de sermos alguém que serve a Cristo, né? Porque, como a própria capa do livro do Jonas ilustra, né, que é Jesus lavando os pés dos discípulos, uma imagem muito, muito linda, e isso mostra humildade. A gente deveria entender que nós somos pessoas que servem a Cristo e servimos a igreja, né? O amar é um ato de servir. E é isso que compete os dois primeiros mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, o maior ato de servidão é o amor. É, levando em consideração isso, a gente sabe que nós servimos quando damos aula, nós servimos quando apresentamos um podcast, nós servimos quando pregamos na igreja. Então, esse espírito de servidão, ele vem acompanhado de entendermos quem nós somos. Entendermos que nós somos servos, e como servos a gente precisa entender como que funciona esse meu espírito de servidão, né? Com base em quê e para quê. E a gente sabe que tudo converge para que o nome de Cristo seja glorificado. Então, uma teologia diante de Deus, que existe uma teologia fabricada, que é aquilo que os homens pegam e sistematizam, né, para que se enquadre em um padrão dogmático eclesiástico, digamos assim. E existe a teologia diante de Deus, que é a teologia da palavra, a teologia que provém da palavra, a teologia que só faz efeito por causa da palavra, né? E aí vocês já estão cansados de saber que eu sou calvinista, e é algo que Jonas Madureira também fala. Mas o que é uma teologia diante de Deus, né? Uma teologia diante de Deus é quando ela acontece em Deus, né? Ela subsiste em Deus, e eu entendo isso e repasso pro meu interlocutor, né? Traduzindo, o que que tu querendo dizer? A teologia diante de Deus é uma teologia que ela já existe. Eu não preciso fabricar, né? Eu preciso apenas procurar entender os aspectos que aquela teologia me é revelada, porque o que que é a palavra de Deus? É a revelação de Deus, né? Então a teologia ela já existe. Já existe um estudo sobre Deus na Bíblia. Eu só preciso extrair da palavra, organizar, né? E aí eu não estou querendo dizer que eu sou contra a teologia sistemática, muito pelo contrário, eu estudo teologia sistemática na faculdade que eu faço e acho muito útil, mas o que eu estou querendo dizer é essa sistematização no sentido pejorativo da palavra, né? Você pegar os elementos bíblicos que te interessam e fazer daquilo ali uma teologia. É daí que surgem muitas teologias falsas, né? Muitos ensinos falsos, que é na missão integral, teologia negra, essas coisas assim. Você sabe, você pega aquilo, a teologia feminista que temos hoje em dia, né? Então é você procurar da Bíblia elementos que vão basear aquilo que você quer crer, entende? Então, o que que é isso? Isso é uma inteligência egocêntrica, né? Isso é uma inteligência que quer estar por cima, né? Ela não quer se sujeitar, né? E aí é onde mora o perigo, né? O perigo não é você estudar filosofia. O perigo não é você estudar teologia. Várias vezes eu ouvi isso. As pessoas falam, cuidado pra não virar ateu, tá? Vai estudar teologia, cuidado pra não virar ateu. E eu nunca entendi, cara, por que você tá falando isso, né? Então, o problema não está no estudo em si. Está na sua consciência de não entender que você vai prestar um serviço para Deus, né? Você vai prestar um serviço para Cristo, você vai prestar um serviço para o seu irmão. Você está aqui para ser servo. Em todos os quesitos, em todos os sentidos da sua vida, você é morada do Espírito Santo. Então, cuidado com o que você faz, com o que você pensa e com o que você acredita. Então é isso, gente. Eu quis trazer apenas uma breve análise do que eu achei do livro Inteligência Humilhada. Óbvio que eu não falei de muita coisa que o livro aborda, porque eu quero que você compre o livro, tá? Eu vou deixar o link para você comprar, né? Eu vou deixar vários links de vendas, né, para você escolher o que tiver mais barato, o que você achar melhor para comprar. E compre o livro, tá? Compre o livro do Jonas Madureira. Eu não tô ganhando um centavo por isso. É apenas porque o livro é bom e o livro me ajudou. E eu acredito no livro. E também porque eu acho que o livro vai fazer muita diferença na sua vida, né? Se eu não achasse bom, não estava divulgando. E o Jonas Madureira lançou um outro livro recentemente. Esse eu não tenho ainda. Ô, Jonas Madureira, manda pra gente aí o seu novo livro, que é O Curso do Discipulado. Mas assista as pregações do Jonas Madureira, se você ainda não o conhece. Eu fiz uma música, eu vou deixar o link aqui também. Eu fiz uma música chamada O Discípulo. Acho que foi em 2016 que eu fiz essa música. Eu não me lembro, 2017, eu acho, né? 2017, eu acho que eu fiz essa música. Eu tava trabalhando de madrugada já. Foi logo quando ele lançou o livro. Tudo aconteceu de repente, né? Quando ele lançou o livro. Eu lancei essa música chamada O Discípulo, né? E nessa música tem uma frase que eu falo: discípulo de Jonas Madureira, não discípulo de Sansão, né? Você escuta lá essa música? É uma música bem curtinha, tem 1 minuto e pouco só. Eu fiz somente para anunciar que eu estava de volta a produzir música. Então eu fiz essa música, eu até divulguei no meu Instagram, marquei o Jonas e o Jonas viu, espero que ele tenha ouvido essa música também. E vale a pena, vale muito a pena ouvir. Então, sou um admirador do Jonas Madureira. Então, seria muito legal se a gente conseguisse gravar com ele. Vamos lá no Instagram do Jonas Madureira, encher o saco dele para que ele grave comigo, beleza? Então, gente, é isso. Esse foi o Teólogo de Quinta dessa semana. Espero que você tenha gostado. Estamos em reta final, né? Da terceira temporada do Teólogo de Quinta. E vamos dar uma pausa e voltaremos em fevereiro com mais conteúdo para vocês, beleza? Mas por enquanto é isso. Muito obrigado e faça aquilo que já é costume você fazer, né? Se você está pelo Spotify, segue aí. Se você está por outras redes, compartilhe esse link com as pessoas que você gosta, com seus amigos e entre para o Clube dos Três do Teólogo de Quinta. Você já sabe o que é o Clube dos Três do Teólogo de Quinta? Muito simples, compartilhe esse episódio com 3 ou mais amigos, isso mesmo. Somente assim a gente vai poder chegar em mais pessoas, ganhar mais ouvintes, ter acesso, fazer com que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Então, o Clube dos Três do Teólogo de Quinta é muito simples. Ouviu até aqui, gostou? Acho que outras pessoas podem ser agraciadas com esse conteúdo, então compartilhe com 3 ou mais, viu? Com 3 ou mais pessoas. Depois tira um print aí e manda para mim que eu vou achar muito da hora, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima segunda-feira com texto novo no blog. E até a próxima quinta-feira com mais um Teólogo de Quinta, beleza? Tamo junto. Até mais. Fui.